gente, pra frente que se anda, enquanto anda, aprende. Quem abandona, quem decepciona, é quando vê as notas que se emociona. Eu cresci nas favelas de M-Boy, barranco que derrubava barra com a rua 2. Se hoje eu tenho boa condição, beijar vocês, não deixa pra depois, senão fode. Quer encher o bolso, então corre. Reclama da vida, não dá tempo, eu administro minha vida e meu talento. Fazer por onde viabilizar o trampo, esse é meu canto, é meu sustento. Veja o gole, quem troca seu compromisso pelo corre. Bares, igrejas lotadas, vão por osmose. Escolhe um cálice ou uma dose. Veja a polícia rondando o lugar. Domingo e madrugada, que a moto da fuga no fluxo. Intenção de funk é a trilha. A bomba de gás que dispersa, o trabalhador que desperta. Qual a sua? Despertador que te chama pra rua. O calor intenso domina o lugar. Se o rap é a trilha, então deixa os meninos trampar. Eu não passo minha vez, fiz rap no fundo do quarto. Hoje conquistando um espaço pelo sintoma e melhora de vida. De rap e de rima eu já tô viciado. É bem na hora da neurose que eu forneço um som. É bem na hora do sufoco quando nasce um som. Tá enraizado no sangue, é com essa que eu colo no bag. Faço levante com som de guerrilha. Rap é minha trilha, meu bom, dom de fazer todo dia. É bem na hora da neurose que eu forneço um som. É bem na hora do sufoco quando nasce um som. Tá enraizado no sangue, é com essa que eu colo no bag. Faço levante com som de guerrilha. Rap é minha trilha, meu bom, dom de fazer todo dia. Beber água limpa de morte, não desconto imposto da fonte. Não temos carrasco, não temos patrono, do nosso nariz somos donos. E quem diria, se eu sigo na levada, nego nem respira. Se o time tá fechado aqui, ninguém conspira. E na hora do abate, é só os de verdade. Fica, pinga, deixa que é melhor do que a seca. Quanto mais dificuldade, mais foco na cena. Trazem pra favela, muros invisíveis. Temos barreiras de rolo em todos os níveis. Fora, quando o opressor devora. A função do rap aqui é proteção sonora. Chora, vamos invadir seus lares. Pelas ruas, falantes e celulares. Saiba que liberdade é saber construir pra crescer. Se você dentre tantos, personalidade forte, não sufoque. Nossa essência tem ritmo, nossa música é política. Nossa vitória é dramática. Temos a tática de fazer nossa passagem no mundo repleta de aplausos. Vão pedir bis, vão querer saber como é que eu fiz. Olhar no meu olho, olha como é feliz. E a neurose da minha mente é a mesma que me diz que não há espaço no jogo pra quem joga sujo ou que dorme no ponto ou que caça assunto fazendo chacota. Meu som é o troco da cota de quem fala muito e não trampa. É bem na hora da neurose que eu forneço um som. É bem na hora do sufoco quando nasce um som. Tá enraizado no sangue, é com essa que eu colo no bag. Faço levante com som de guerrilha. Rap é minha trilha, meu bom, dom de fazer todo dia. É bem na hora da neurose que eu forneço um som. É bem na hora do sufoco quando nasce um som. Tá enraizado no sangue, é com essa que eu colo no bag. Faço levante com som de guerrilha. Rap é minha trilha, meu bom, dom de fazer todo dia. Thank you.